Bico 2, decolada 09, controle de 935, morro. 935, obrigado, boa noite, bom serviço. Controle de Salvador, boa noite, é o 3152, decolada 35. 3152, boa noite, contato radar na decolagem, suba 330 na saída PUCA. Seja 330 na saída PUCA, o 3152, pode voar, a cachorra da presença? Guarda de coordenação com o centro Recife, 3152. Aguarda. Avisando, avisando já o 6313. Chame 6313, completo LS, chamando Torre, 18, Luiz Simão Meia. 26. Salvador, boa noite, Scanner 6313. 6313 avistado, tem pouso autorizado 110, 120 com 11. Sempre pouso 6313. Hoje eu vou até PUCA e após PUCA direto Maceió, 3152. Maravilha, até PUCA, após Maceió direto, 3152. Sucesso da web, chame 118. Meia, tá a direção. Perfeitamente, perfeito. Gente, Guarulhos 360, só um minuto para falhar inicialmente a Arbor. Agora aguardamos, obrigado. É 3 no 0, após tráfego da companhia, ali mantém. Portugal 019er cleared down to 2,000 feet. Clear that as a clear procedure. Report to localizer. Cleared down to 2,000 feet as a only on the localizer. Portugal. Set for the copy. 360 aprovado, rota Pizulu 21, no decolo no zero, com curva pela direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, Elefa, em Elefa, intercepta a aerovia, pode sair conforme o plano. 5505 transponder, controle 3935. 05, reautorizado 3 mil pés, considerando a sua de taxa, o altímetro 10 no 4. 10 no 4, 3 mil pés, 3 mil pés. Patrício no 3, São Lorenzo no 4, livre à direita, M escuta, Alfa, prossiga via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o portão 05, escuta, 6310. 6310, liberada a pista, decolagem autorizada, 120 com 12. Quatro, a pole position aprovado, sem saque. Ataque. No 889, chame agora o centro Recife, 13325, alterno 251. 3-0, decolador 16, controle 1935, bom voo. 1935, grato. Controle Salvador, boa noite, Oxinamia 310. Oxinamia 310, voa, contato, radar na decolagem, suba 350, saída PUCA. Saída PUCA, 350, minha 310. 3305, inicie redução, 1809. 1809, 3305. Para 330. Confere, 3152, chame centro Recife no 2545, alterna 12685. 2545, 2685, muito obrigado, senhor, tenha uma boa noite, bom feliz. Boa. Just 1 minute, cop. Just 1 minute, cop. Your the path will be dial. Just 1 minute to cop, okay? Negative. Your the path will be dial. Then fly Leda. After Leda, fly out position. Then intercept the way up Zulu 44. Then regard the BDF position. Dial Leda, Leda, Hilt. Azul 4209, livre descida para 2000 pés. 2000, passa 209. Pode dar um fone. 587, red cup. Level 2 is level 280, approved. Airway up is 144, then follow your pattern route. Take off on 810, right turn, your departure. Your departure will be dial, Leda, then Leda, fly out, Alpha Interceptor Eco Zulu Comfort and follow your flight plan. Load. 5506, score code, and control departure 119.35. That's correct. And report ready to start up and push. Localização visual para 3305 completo LSX-Ray, chamando torre 18316. Torre 1604. Para o táxi 174 a bordo, 3:30, retire. Uno 74:30 em melhor terra do mundo, alterna. O ONU 604. Táxi autorizado, India Alpha, reporte pronto, ponto espero, ajuste no 04. India Alpha, reportará pronto, 604. Completa a LSX-Ray, guardando o direcionamento de comunicações, 4209. Turn right taxi, we meet Freebus. Taxi will be Alpha and report before Juliet. Turn right by Alpha and report to the espera da 10, bom, 604. Sim, mantém a posição no 604. 3305, pista livre, pouso autorizado, 130 com 10. Livro, pouso, porta, 3305. Azul 4209, completa LSX 3, chamando torre 18316. 18636. Ocean 6310, chame centro Recife, 12545, alterna 2685. Firma secundária? 12685. 5452.5, será 6310. Ministério 05, falando agora os 25, libera de imediato a pista, na minha escuta, está durante táxi. Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette 7, na sua escuta, passo 209, passo externo, baixado e travado. Gente, enquanto na aproximação, informarei para o seu livre azul. 209. Uno 604, vento 120 com 139, ficha livre, autorizado a decolagem. Salvador, minha tecnologia, posição 2. Rotão 02 aprovado, segundo táxi. Pouso autorizado, no 30 graus, com 129. Livre pouso para 209. B04, decola 26, controle 1935, move voo. 1935, uma boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, gol no 604, passa 1700. O 604, boa noite, contato radar na decolagem, suba 370, saída Momo. Saída Momo, sai 370, gol no 604. Guarulhos, só um minuto, autorização. Inicialmente Arbor. Desculpa, corte Arbor? Isso, inicialmente o perfil da saída da Arbor, subida Arbor. Tá. Solo agora 28, táxi a minha escuta, ao livrar Alfa e reporte da Juliette. A sua escuta Alfa vai reportar antes da Juliette, pra contato radiante 6747 com 184 agora, autonomia 3 horas e 40, alterna com... Reporte ponto esperando zero, Índia Alfa, 1014 no ajuste. Índia Alfa, 1014, temos ponto 07-67-47, confirma mais um pouquinho. Isso, mantendo a minha escuta, 186. Tem um céu para chegar. 360 Guarulhos aprovado, volta para Zulu 21, decolada 10, com curva pela direita, subida a Rebol, após Elefa, em Elefa intercepta aerovia, segue conforme o plano. 5510, código transponder, controle de apera em 199.35. Amigo 360, depois do Lu 21, decolada 10, com curva direita, perto da Arbor, Elefa e entra na senhora ali. 5510 no transporte, 1935 controle, 6313 do Oxaná. Portão 5, chame controle para o Puxa Sanã. Puxa Sanã, 6313. Azul 4209, é prosseguir Juliette, portão 01, na pole position. Juliette para o 01, assim, obrigado. Pronto, 0107, autorizado em decolar, 120 com 12. A linha decola, você. Bruno 604, chame agora o centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, alterno 2085, gol no 604, boa noite. Boa. Para level 300? Diamante, antes do Diamante, para level 300, ok, just one minute, aí eu call o Recife Center. Poderia ir para a posição NATRE, está presente? 787. Ok, new flight Vladimir 747, se é preciso, se eu mantivesse o perfil da saída. Nem problema, nem problema, mas é.